렌다가 있잖아. 299 complete, aproximação, chame tu 8895, bom pouso. Colo gol 922, livrou. 922, táxi de Alfa, pode ser seu táxi 6 Juliette. Ah, chama a cidade Juliette, 922. 4299, altímetro 90 no 4, reporte baixado e travado. Azul 4299 baixou e travou? Neste momento. Afirmativo, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 110 graus com 09 nós. Pouso na 10, Azul 4299. 9, gol 922. Juliette Romeu, prossiga. Três meia meia três, desça para 2000 pés, altímetro no 04, forme localizador. 2014, portada estabilizada aqui, então 3663. Gente, Mike Juliette Romeu, mantenha 500 pés, o altímetro no 04, fez notificação. E o senhor tentou contato na frequência do controle, quais frequências? Eficiente, por que demorou a chamar um 208? Sei, senhor. É, acontece que nós estamos observando a decolagem do senhor, eu estou norte do aeródromo, prosseguiu, e agora o senhor chamou o controle, o senhor estava voando no espaço Charlie, então o senhor não deveria prosseguir com o voo sem contato com o controle Salvador. Não solo ao 05, direito, não 21, décimo 9. O deslocamento do senhor dentro do espaço Charlie foi autorizado pelo controle, mediante contato com o controle. O senhor não pode se deslocar dentro do espaço aéreo Charlie sem a autorização do controle. 4299 e bom dia. Bom dia, 4299, táxi via Alfa Juliette para o portão 03. Alfa Juliette, portão 3, 4299. Romeu Papa Hotel Delta, Pátio da Bata, reporte quando pronto para o táxi. 65, boa viagem. 12545 e 12685, centro Recife, o azul 4234. Vasco Romeu para Amor, Rio Pés. Oscar Romeu para Morro, Mil Pés, decolador 7, curva direita, corredor Axé Restrito, controle no 208, acione 0154. Oscar Romeu, com o movimento correto, poderia confirmar a parte que se encontra e pessoas a bordo? Para acionamento de táxi, chame Torre 18.95, 9B, Oscar Romeu, boa viagem. Ano 5, ação de identificação, autorizado chegada a Monstro, desça para 4 mil pés, o seu time está no 0 na 4, vigilante. Localizador, TAM 3663. Complete a aproximação, chame agora a torre 10895, bom pouso. 2895, obrigado, TAM 3663. Salvador, muito bom dia, TAM 3663, localizador. Firmativo, TAM 3663, tráfego avistado, altímetro no 0 no 4, reporte baixado, travado. Já baixou e travou, TAM 3663. Ciente, autorizado pouso pista no zero, vento 120 graus com 08 nós. Livre pouso pista 10, tá 3663. Afirmativo, reporte no ponto de espera, pista no 7, altímetro no 0, no 4, Papá Hotel Delta. Papa Hotel Delta, alinha e mantém, cabeceira 17. Alinha e mantém. Prossiga, Guardião 01. A intenção é pro sul ou pro norte? Primativo, decola da presente, assim que autorizado? Vento 100 graus com 07 nós, 70 na estreia turbulência do Airbus 320 da TAM, completando o pouso agora no zero, dá presente com Proaçu, farol de Tapuã, o Guardião 01 na reposta fora do solo. Afirmativo, sem interferência com o eixo da 1735, informa o Feno, que irá iniciar a decolagem agora da 17. Papá Romeu, Papá Hotel Delta, o vento 090 graus com 07 nós, sem livre decolagem, piscina 7, Papá Hotel Delta. Golf Quilosca, reposte quando pronto para o táxi. Novinho Brasco Romeu, reposte quando pronto para o táxi. A 3663 no solo 13, já livrou a pista, chama agora o solo 12. No 19, até a próxima. 19, até a próxima. Solo 3663, de novo. 3663, táxi Alfa, reposta Juliette. Alfa, reposta antes da Juliette, táxi 3663. 3694, forma ideal de descida, Alfa, ocupar Juliette. Quilosco, autonomia a bordo, confirma a autonomia. Pá. Pá, meu papá, Hotel Delta, decolado de Salvador, 104. Chama agora o controle, 120, décima 8, bom voo. Controle, 120, décima 8, papá, Hotel Delta. Guardião 01, fora do solo, proa do farol de Tapuã. Afirmativo, produto farol Tapuã, aguardando transferência, Guardião 01, decolado 014. Zona 4, agora a transferência, Guardião 01. Contato radar, submindo 380, perfil Arbor. 380, perfil Arbor, Papa Tadeu. Agora na mediação de San Martín, permanente na sua, 500 GS. Gente. M3 autorizado em ingresso na Juliette para o portão 08. Juliette para o 08, tá? 3663. Firmo controle. Só papá Juliette, prossiga. Sim. controle Salvador, bom dia, o Guardião 01. Guardião 01, mantenha-se em condições visuais, corredor Axé 500 pés. Condições visuais, corredor Axé 500 pés, Guardião 01. Guardião 01, esteja atento a tráfego 12 horas, 3 milhas, mantendo o corredor Axé. Considere a informação. Desconsiderada a informação, Guardião 01. O reporte no ponto de espera, taxiway Papá. Busque o Oscar, táxi via pista, reporte sobre a cabeceira, pronto. TAM 3859, chegada bom, se desça para nível de voo 070, ajuste 1094. Está livre, pós-táxi, 379. Prevoo sobre a Cidade Baixa, mantendo 500 pés, Robson 44. Está ciente do tráfego, não visual ainda, Guardião 01. Mike Juliette Romero, esteja atento a tráfego 2 horas, 3.5 milhas, mantendo o corredor Axé 500 pés. Alfa Serra 50. No 605, desça para 2 mil pés, autorizado final do procedimento LS, reporte estabilizado. Ajuste 1094. A 2 mil pés, não foi estar estabilizado, né? Que é igual no 605. No 605, opção 44, mantendo 500 pés, próxima à duna, não irá interferir na sua aproximação. Gente, igual no 605. Oscar. Com o meu decoda presente. Reporte ali, mantém. Pistão 7, o novembro com o meu. Golf Kilo Oscar decolado aos 20, controle 120, 18, bom voo. 208, Golf Kilo Novembro aos com o meu, vento 100 graus com 08 nós, autorizada a decolagem, pista 17, Novembro Oscar Romeo. Sam 3304, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. 4 mil, está ali, 14, 3304, tá? Controle, bom dia. Golf Kilo Oscar, decolou na Coral. Papatango Golf Kilo Oscar, contato radar, sube, mantenha 1900, saída Coral. 100 Coral, pode voar direto? Autorizado, direto Coral. Direto Coral, Golf Kilo Oscar. Voo no 605. Voo no 605, completo, final do procedimento LS, me torne na frequência 118, decimal 95. 118, 95, voo no 605. Papá Romeu, Papá Hotel Delta, chame centro Recife na frequência 128, decimal 8. 128, decimal 8, Papá Hotel Delta, grava. Controle, bom dia, helicóptero Papá novembro Oscar Romeu. Papá, papá, novembro, Oscar Romeu, mantenha-se condições visuais, corredor Axé, 500 pés, ajuste no 094. Manterá 500 pés, corredor Axé, fará um toque arremetido em Serra Delta Juliette Hotel, é o heliponto da Odebrecht na paralela. 20, novembro, Oscar Romeu. 05 a 1 milha do Índia Serra, baixou e travou. A gente está aguardando o corte, por gentileza seria para lá a saída para 6225? Saída Momo. Confirme, Momo? Afirmo, Momo. Grato, 6225, guardando o corte. Para o táxi, o Cadrinho 179 tem 231 a bordo, com 4 horas de autonomia e galeão. 2000-3304? Autorizado, TAM 3304. 2000-3304. 3859, desça para 4 mil pés, permanece hoje. 4 mil, TAM 3259. 6225, Brasília, 320, pronto. Pronto, na escuta, 6225. 6225, Brasília, autorizado 320, decola da pista 1-0. Primeira curva esquerda, saída Momo, posse Nixa, posse com fala rota no plano. Controle 1208, acione 5465. Gente, autorizado nível 320, decola da pista 10, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Nixa, rota com fala no plano. Controle 128, transponder 5465, acione R6225. Acione R6225, abrindo a planta, passando para posicionamento. Preparar para posicionamento 6225. Papá, papá, novembro, Oscar Romeu, esteja atento a tráfego 12 horas, 5 milhas, mantendo 500 pés, guardião 01. Gente, novembro, Oscar Romeu, está autorizado, vai ter toque remetida na Odebrecht. Novembro, Oscar Romeu, autorizado, reporte visual com local de pouso. Já está visual. Gente, frequência ali para coordenação. Morreu? 3304, helicóptero próximo à Duna, mantendo 500 pés, não irá interferir na sua aproximação. É, 3304, já está. Alfa Papa Juliette, reporte para cancelamento do plano de voo instrumento. 605 no solo 25, direito no 21, decimal 9. A 2500. Sente, desça para o 1500 pés, ajuste 9014. Reporte para na UTEL para ingresso no 028. 3859 atingindo 4000. São 3859, desça para 2000 pés, autorizado sinal de procedimento, reporte estabilizado. 2000, pode voar, dona? Autorizado. Obrigado. Estabilizado no X-Way, o 3304 data. São 3304, complete final, chame torre na frequência 118 decimal 5. 118 decimal 3, 3304. 118 decimal 95. 118 decimal 95, 3304, data. Papá Romeu, Alfa Papá Juliette, para final da 197, curva esquerda, proa 0360, limitado pela radial 310 do VOS Salvador. 360, limitado pela radial 310 de Salvador. Torre Salvador, 3304, da TAM, passa em Serra. TAM 3304, bom dia, altímetro no 0 no 4, tráfego avistado, continua a aproximação, já baixa travado? Afirma, senhor. Aguardando apenas pista livre. Na sexta. Autorizado pouso, pista no 0, vento 090 graus com 10 nós. Livre pouso, 3304, tá. Deveria pra aumentar o brilho do papinho pelo 3304? Se encontra no máximo. Graças. TAM 3179, os 28 decola, 120.8 é o controle, bom voo. 208, 3179. Quer que eu ligue o balizamento? Não, não, tá tranquilo, 3304. Papá Romeu Alfa Papá Juliette, curva direita pro 075, limitado pela radial 290 do VOS Salvador. Salvador, bom dia, 3179, decolado. TAM 3179, contato radar, sub mantenha 320, saída da EL. 320 na da EL, 3179. Visou no ILF, TAM 3859 com campo à vista. TAM 3859, complete final de procedimento, chame torre na frequência 118.95. Gente, 1895.